a Nath Pereira, a todos vocês aí, muito obrigado, viu? Os amigos que compõem a equipe da Rádio Paraíso FM, a Neilza, o Vamilo Gomes e todos, muito obrigado, viu? Meu amigo Raimundo Nunes, em Umbizal, presidente Médici no Maranhão, no Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa pela Rádio Tropical FM, muito obrigado, viu? A todos vocês pelo carinho, muito obrigado. Vamos até Guarapari, no Estadão do Espírito Santo, onde nós temos a Rádio Sim AM exibindo o nosso programa. Minha querida Marli Santos, a sua mamãe, a Dona Odete, a todos vocês do Coral Cantos em Cantos, aí meu amigo Raimundo Alves, todos vocês, muito obrigado. Manfrini Gehrig, o Wallace, enfim, todos vocês que nos dão uma honra da audiência aí no Estadão do Espírito Santo pela Rádio Sim AM, todos os dias às 14 horas. Meu amigo Aberto Souza em Viana, enfim, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Nath Pereira em São João do Paraíso, Minas Gerais, a Rosenilde Pires em Vargem Grande do Rio Pardo, Artemisa Matos, a todos vocês, amigos ouvintes da VGFM, muito obrigado, viu? Meu amigo Nilson Farias, da Rádio Montana FM em Inocência, também no Mato Grosso do Sul, muito obrigado. Minha querida Edna Maria Pereira, em Presidente Médici, no Estadão do Maranhão, também ouvintes da Tropical FM, muito obrigado. Meu amigo Denilson Leal, em Guarapari, aí no Espírito Santo, ouvinte da Rádio Sim AM. Minha querida Glauci Pereira, em Abaetetuba, muito obrigado pelo carinho. Marlene Pereira, em Tocantinópolis, também ligada no nosso programa, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Silvana e a Jéssica Vitorino, em São João do Paraíso, Minas Gerais, ouvintes da Paraíso FM. Meu amigo Anderson Luiz, em Cariaçu, São Paulo, não perde um só mundo sertanejo. Os amigos aí da Clip.net, Duda Mel, todos da equipe, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. A Cleane Costa, em Bom Jardim, no Estadão do Maranhão, muito obrigado. Minha querida Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Estadão do Mato Grosso. Meu amigo Taliba Gonçalves, em Juína, Mato Grosso. Também vamos até Juara, aí no Estadão do Mato Grosso, onde nós temos a Rádio Difusora AM. Meu amigo Osés Cordeiros, o Zé Canhoto, a Vanessa, todos vocês amigos da Rádio Difusora AM, da cidade de Juara, aí no Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Meu amigo Hermes Dias, em Berizal, também ligado no nosso programa. Josimar Almeida, em Taiobeiras, Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A minha querida Pamela Monteiro, em Ji-Paraná, não perde um só mundo sertanejo, muito obrigado, viu? Vamos de música, Gustavo Lima canta Fui Fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo João Rodrigues, da Rádio Liberdade FM, em Sobralha, Minas Gerais, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Meu amigo Fábio Viana, FM Porto Alegre, ele é programador, né? Também tem o nosso diretor João Paulo. Um abraço a todos vocês aí da FM Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos vocês pela equipe, pela parceria, viu? A todos da equipe, o meu muito obrigado, viu? E claro, nossos ouvintes maravilhosos. Ainda no estadão do Rio Grande do Norte, vamos para a cidade de Viçosa, onde nós temos a rádio FM da Paz exibindo o nosso programa. Aí em Viçosa, nós temos uma audiência fantástica. Tantos e tantos pedidos de alôs que eu recebo no Facebook, né? Os amigos aí me adicionando no Facebook dessa linda cidade de Viçosa, no Rio Grande do Norte. Ouvintes da FM da Paz, a todos da equipe, muito obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado a todos vocês. Vamos em frente, quem vai cantar bonito hoje no quadro Ao Som da Viola, os meus amigos aí de São Paulo pro Brasil inteiro, Berlim e Carlos Royce, cantam Canoa Velha. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, já estamos de volta. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Atenção, amigos, candidatos a deputado federal, estadual, a senadora, governadora aí pelo Brasil inteiro, viu? Nós fazemos o seu dingo, Diego Valadares, cantando o dingo da sua campanha. Gravamos em ótimo estúdio, de ótima qualidade, música bacana, que o refrão marca o seu nome e o seu número, tá bom? Vamos fazer o seu dingo. Faça contato diretamente com a gente, comigo aqui no 61-8257-0991 ou pelo Facebook, também pelo e-mail diegos.valadares@gmail.com. É o e-mail do Facebook. E a gente vai fazer o seu dingo, tá bom? E com certeza você será eleito. Somos pé quentes. Muito legal, né? Vamos em frente. Vamos mandar um alô carinhoso aqui para minha querida a Ediane Fernandes e a sua irmãzinha linda, a em Fortaleza dos Nogueiras, ouvintes da Cidade FM. Um abraço aí, meu amigo Paulo Artagma, a todos da equipe, todos da região aí de Fortaleza dos Nogueiras, Estadão do Maranhão, os amigos de Carolina, Balsas, Grajaú, todo mundo ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. A minha querida Edith de Colniza, Mato Grosso, a Edith em Colniza, ouvinte do nosso programa, muito obrigado, viu, pelo carinho. Minha querida Dite Duarte, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, ouvinte da Rondônia FM, muito obrigado, viu? Nilson Lombardi, todos da equipe, muito obrigado. Meu amigo Perri Vale, em Santarém, no Pará. Um abraço a todos vocês, a Mauro Santino, o Josinei, a Perri Vale, a todos vocês de Santarém, no Estadão do Pará, ouvindo o nosso programa. Paula Fernandes canta Não Fui Eu. Feito criança, escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu um coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu sei o que dirá. Vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Não fui eu. Feito criança, escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou e partiu o coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu sei o que dirá. Vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Não fui eu. Não fui eu quem destruiu nossa esperança. Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras. Vai dizer que era isso que eu queria. Eu sei. culpar por um erro seu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Não fui eu. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Os amigos da Rádio Terminal FM em Santa Amaro do Imperatriz, um abraço a todos vocês, muito obrigado pela parceria, pelo carinho, meu amigo Alexandre Marrone e todos da equipe, né? Muito obrigado, viu? Em Rádio Terminal FM em Santo Amaro do Imperatriz, Santa Catarina, um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Valdir Ferreira Chaves em Porto Franco, no Estadão do Maranhão, um abraço Valdir, o André, a todos da equipe, a família Chaves, né, e todos da equipe aí da Rádio São Francisco FM em Porto Franco, no Estadão do Maranhão, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo com muito sucesso. Minha querida Lili, da Mercearia, e Vinícius, seu filho, e o seu marido Gisley, em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Ondas FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Arlene Pereira de Araújo e Eugênio, em Roda Velha, na Bahia. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a Elisvânia Oliveira também, em Roda Velha. Um beijo para vocês aí de Roda Velha, no Estadão da Bahia. César Menotti e Fabiano cantam Ciumenta. Nenhum homem te aguenta. Se liga ou você vai me perder.

Fiquem com Deus. Meu amigo Jota Neves canta encerrando o programa. O seu avião, o avião decolou, hein, Jota Neves? Um abraço, muito obrigado, viu? Jota Neves, nosso amigo de Brasília, tá sempre por aqui, trazendo aí músicas, novidades pros nossos ouvintes, né? Valeu, Jota Neves. Canta bonito aí, então, viu? Cabra danado. Jota Neves canta o avião. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.